Coro de Atitude. Voz ativa. Voz ativa. É só chegar, irmão. Tire a pedra do seu coração e deixe Deus falar, operar um milagre pra sua vida transformar. Não seja orgulhoso dizendo que não precisa de Deus, que não acredita em Deus. Valorize o espírito seu, muitos olham e te desprezam vendo a sua derrota. Dê a volta por cima e teu melhor mostre a vitória. Guerreiro não teme, enfrente a guerra, bate de frente na luta. Persevera na dor, seja gladiador, mantenha a sua conduta. Não feche seus olhos para não ver a verdade nua e crua. Quem tem ouvidos ouçam, pois o sonho continua. Não fuja, não se esconda, onde você for, Deus estará aguardando sua escolha, sua decisão para te libertar. Não demore, sangue bom, pois o amanhã pode ser tarde. Não vire suas costas, vivendo em meio às tempestades. Amoleça o seu coração, instinto verdadeiro amor. Deixe ele mudar sua vida, tirar a sua dor. Amoleça o seu coração e receba a verdadeira paz, pois é a real felicidade, irmão, é ele quem traz. É isso mesmo, irmão. Se liberta desse cativeiro, ouça meu conselho. Abra o seu coração e deixa Deus falar, guerreiro. Prisioneiro das grades que você mesmo criou. Olhe no espelho e veja o rosto de um vencedor. Satanás não é fruto da sua imaginação. Ele quer te ver jogado no poço de frustração. Confia no Senhor, irmão, renove as suas forças. Deus quer falar contigo, se tem ouvidos, ouça. Se quiser mudar de vida, sua chance é agora. Abra a porta do seu coração, não deixe Deus ficar de fora. Não adianta esconder dos olhos que tudo vê, como chama de fogo que observa você. Pra que desistir, recuar, não traz vitória. Se o mundo te abandonou, corre pro deserto agora. Perseverança alcança o coração do mestre. Tem que ser resistente, negou, firme nos testes. O homem arquiteta planos, vive em busca dos seus sonhos. Coração gelado, fariseu vai se esfriando. Se a noite é pra chorar, alegria vem no amanhã. Aprenda a nadar, irmão, fuja dos Leviatã. O Egito inteiro tá na sua captura. Os mares sangrentos da vida saem à sua procura. Até a cintura, tragado pelo crocodilo, naufragando nas águas violentas do rio Nilo. Eu já vivi assim, irmão, e sei como é. Dividido, endurecido, tipo Maomé, escondido entre dois mundos, duvidando da minha fé. Sobre as águas deu três passos, caminhando tipo Pedro. Mas o coração pesado afundou como um rochedo. O evangelho não é brinquedo, mistério e não segredo. O martelo que esmiuça a penha, quebra a pedra do seu peito. Não vire as costas pra dura realidade. O mundo é isso mesmo, poço fundo de maldade. Irmão, não desanima, corra atrás da sua salvação. Rosas, espinhos, o caminho não é fácil não. Se liberta, desperta, tira a pedra do seu coração. Valeu, irmão, tamo junto pelo reino, na mesma missão. Paz.